santidade de cabeça se curvam, todos os joelhos se dobram, as sete velas unida, pós-África, vida, nossa vida preto. Enquanto isso por aqui, justiça, Babilônia, São Paulo, quem mais? Silas, ou Selassie, ou Silas, que morra abaixo de Pencaia, Ibus, Nadi, Naya, Anderson, através da palavra, espírito forte, boas, vibra, rasta, faia, zan, demanda esbranquiçada, repressão, pardamente, experimente, falando francamente, aprovado pela Granja Club, Jimmy Love, Xandão, Samba, Turras, Fidel, Nadal, Punk, Boi, Apex, Arcanjo, Orfeu, Adriano, Rasmus, leões guiados por Tchá, força que nos guia, ricos na Tenaya, deixando a Babilônia em cinzas, aos intemeratos a estia, aos infiéis só resta queimar junto com a hipocrisia, falsos profetas clamando em nome de Haile, falsas tribos clamando em nome de Selassie, plantas e raízes irão definhar, sentirão a ira do leão de Judá, já proteja todos os filhos que eles seguem, Faia SP ou Babilônia segue, todo louvor ao rei em My Prizes, respeito a Garvey, Ai Selassie, Ai Rufai, Ai Anai, mais forte que nunca contra o inimigo, sete velas, manca terror, exércitos luciferos, ao rei dos reis todo meu amor, One Love, Rastafa, Ryan, Hurt, One Love, Star, Ideal, oh My Name, Ligos, na Tenaya, Ligos, rei, na Tenaya, Ligos, na Tenaya, Oja, Jala, Salat, Bobo, Cat, Faya, Afro, oh, glória, banan, nação onde não sem aceitos, o Haile, o morte, verde, amarelo, vermelho, é o que vejo separar o joio do trigo, boas sementes prontas para o benefício, Black Panther livre, leão do reino dos céus, vive, leões de Judá, avante nesse céu infante, oh, Jaja. Queime os fariseus e as heresias, oh, já, já. E abençoe com sua sabedoria. Me dê forças pra enfrentar o inimigo opressor. Invadiu Mama África e nos escravizou. Aos intemeratos a estia, o dia do julgamento se aproxima. E deu Mike, Molan, já a vida. Banca terror, sete velas, Nigos Natinaya. Nigos Natinaya.